Uma envolvência da associação no Carnaval, estamos a poucos dias, últimos preparativos, como é que vão correr? Estão a correr bem. Normalmente, o Carnaval para nós começa muito cedo, começa 3 meses pelo menos antes do Carnaval. Como pode ver, aqui estão alguns carros alegóricos que já estão em fase de acabamento e nós começamos a trabalhar o Carnaval muito cedo para os preparativos, para os grupos se prepararem, para que tudo corra bem como tem sido nos últimos anos. A preparação dos grupos também está a correr dentro da normalidade? Sim, está. Os grupos já têm alguma experiência, já são anos que costumam desfilar. Há sempre um ou outro grupo que vem novo e normalmente integram-se bem e corre sempre tudo bem. Num início de ano cheio de atividades, ainda tem algumas atividades já a curto prazo que estão a organizar? Exato. Agora, a seguir ao Carnaval, vamos ter já de imediato a Rota das Padeiras, que é uma parceria com a Câmara Municipal de Ilhavo, e depois, logo a seguir, temos também a nossa Queima de Judas, que é a atividade mais antiga, a atividade de 1974. Sendo uma associação, a Carolice aqui conta muito, não? Claro, isto conta muito. Eu estou aqui como tesoureiro desta associação desde que ela começou, legalmente, e o João Torrão, que é o atual presidente, está cá. Ainda a associação não tinha começado, já ele cá estava. E cá estamos nós e continuamos a ser mais ou menos os mesmos, mas cheios de vontade. Só temos mais 20 ou 30 anos em cima, mas o resto é igual. Ilha está repleta de associações, mas há sempre espaço para mais alguma e ainda para mais atividade nesta em particular. Sim, nós não podemos agora, de momento, se calhar, colocar mais atividades porque já estamos bastante ocupados. Esta atividade do Carnaval ocupa-nos aqui 4, 5 meses à vontade e depois, o resto do ano, estamos muito ocupados com o pão, com a nossa representação do pão, onde as padeiras nos têm ajudado e onde estamos sempre em ação, com o João Torrão à frente dessa situação, com as padeiras no carro de forno, onde representamos-nos no Festival de Bacalhau e em todas as atividades aqui do concelho, que somos convidados, lá estamos presentes.